Menores carentes se tornam delinquentes. E isso é culpa de idiotas e incompetentes, de burgueses ignorantes e irracionais. Miséria continua, ninguém nada faz. Muita droga, fome e prostituição. E esse nosso país que só tem corrupção. A nação quer a verdade, dificilmente irá saber, pois ela sempre é omitida por aqueles do poder. A malandragem nas ruas, muitos são menor de idade, que sem terem o que fazer vão conhecer a bandidagem. Nas periferias, favela e beco são criados. Seu futuro eu falo agora, pouco tempo ser finado. Ser menor abandonado, ninguém iria gostar. Então por que não ajudar em vez de prejudicar? Crianças de rua aparecem nos jornais, mas no meu país o preconceito é eficaz. Elas estão nas ruas e é culpa dos sistemas que estão no poder. Dizem que são nossos problemas. Então se liga na fita e preste atenção, porque falamos agora das casas de detenção. Então se liga na fita e preste atenção, porque falamos agora das casas de detenção. Dia 2 de outubro de 92, e o genocídio eu falo agora, escuta aí, pois. No Carandiru, 111 detentos foram mortos e fizeram questão de fuzilarem os corpos. Em muitas outras cadeias a situação não muda não. O que se vê todo dia? Somente rebelião. Muitos estão presos, assaltantes, traficantes, estuprador na quebrada. Sobreviver pouca chance. Quando tem rebelião a violência é brutal. Visão de quem tá fora é que só tem marginal. Caguete safado, aprende a lição. Se liga na fita, mano, porque não é ilusão. Considerado de rocha, difícil se dá mal. Bezerra da Silva no box, pode crer normal. Quem tá na rua desconhece a realidade. Condenado só reza para ter liberdade. Quando a casa cai, a situação é foda. NCB e Papuda não podem virar moda. Os que aqui estão presos, muitos têm seus defeitos, mas eu não posso julgar, porque não é meu direito. Esta ideia eu mando pros manos que estão nas ruas. Se é bicho solto, se fecha. É, se tá de boa, fique na sua. Fique na sua, velho. Aqui sentimos saudade da nossa quebrada. Lembro do Dre na calçada com a rapaziada. Treinar um break para arrebentar no salão. Fim de semana no só 10, pode crer, irmão. Baile na Lapa no City, Aruque quarentão. Tempo doido, pode crer, era só curtição. No Primavera, Pelourinho, Pandia, Canecão. Já vi equipes balançar o teto do salão. Eu troquei tiro com a polícia, segurava as pontas. O 5-7 que meti, perdi até as contas. Alto se dizem malandro, se liga então. Quer sair? Ideia de rocha te sirva de lição. No meu bolso eu carrego a sua malandragem. O seu forte nota 10 é 100% a pilantragem. No meu bolso eu carrego a sua malandragem. O seu forte nota 10 é 100% a pilantragem. Pode crer agora, eu vou te falar. Tô ligado que enquanto meu dia não chegar, vou ter que ver meus chegados e os melhores irmãos. Poça de sangue derrubar os tiros de oitão. Tiros de oitão, de peteu até de nove. A diferença entre o calibre não é o que fode. As noites são de sangue, ocorrem muitas mortes. Se você não levar os tiros, será muita sua sorte. Na minha área nem se fala, é muita bala. Dona gostosa de rolé, rabo presa dando pala. Você que anda na noite tem que ficar esperto. Não vacilar, pois tá ligado que o final é certo. Se vacilar já era, o bote é certeiro. Pode crer, a liberdade, a vida ou o dinheiro. Vários cabras de peia, o leme é traição. Altas donas drogadas na prostituição. Mandamos essa ideia para nossos irmãos. A vida na malandragem é só mais uma ilusão. Eu tô ligado que enquanto não chegar o meu dia, vou ter que ver meus chegados e os melhores irmãos. Poça de sangue derrubados, tiros de oitão. Vou ter que ver meus chegados e os melhores irmãos. Poça de sangue derrubados, tiros de oitão.